3520, seus olas 31, libera a direita. Mantenha minha escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, portão 3520, na sua escuta. Para 2x10, a gente já mantém uma distância, autorizado de relé, até que reporte o localizador. 2x10, reportará a localizadora. Deve entrar em contato. Escuta ainda? Quem já informou pra ela? Você vai mandar alguém pra resolver? auxílio de alto interruptor na frequência 18 malvados. Bom dia, Serra Kilo Delta, continua a aproximação, reforma no externo com cheque de trem, um ajuste 617. Bom, Maria, a intenção é, na posição Simbra, cancelar e entrar visual para 17. Ok, excelente, reporta o cancelamento então, Serra Kilo Delta. Reporta ali. Confirmando a partida 7 para Aero. Aero está, pode. Ok, excelente. Cancelamento, Serra Kilo Delta. Cancelar 239, é presente curva esquerda, base pela direita, zona 7. Informe na curta, Serra Kilo Delta. Curta na esquerda, base pela direita, informará na curta, Delta. Prossiga. 00 está autorizado, prossiga na medida para 2010, ajuste 1017, reporte estabilizado localizador. Na final, para pouso na 17, visual com a cabeceira, Serra Kilo Delta. Sim, Serra Kilo Delta, livre pouso na 7, lontura 50 graus, 0629. Pouso autorizado, Delta. Manda seu solo de 4-3, libera a direita. Táxi autorizado até a distância, está na frequência livre. Boa noite. Confete aproximação final e torre na sequência 1-8, decimal 9-5. Torre, Salvador, é o 0. Bom dia, Olimp 00, continue para a aproximação, informa com trem checado, ajuste 1017. Autorizar, pistão no zero. Vento 1, 70 graus, 099, pista tá um pouco molhada ainda. Olimpo 00, seu solo 5, 2 autorizado, backtrack, chama a pista livre. Ok, conforme então. Preciso na parte militar, livre frequência, boa noite. 2222, essa identificação, desça para o 050 na Prodi, sabe, para que você vai chegar na mão. Controle Salvador, passa a ver o controle de objetivo e informação clara. Executivo autorizado vai estar na presença. A firma está executando um pequeno desvio à direita da rota para o 070, mas já está retornando na rota para o distante. 2222, desça para 2000 pés, ajuste no 016, está autorizado em relé, segue sem reporte localizador. 2000 pés, 16, reportarei no localizador. Sete, pronto, capta. 0 Guarulhos, vindo de voo 400, decola pistão na 0, curva direita. Perfil da Eulida após voa Motiva. Intercepta peso Luna 0 após bridge, peso Luna 6 após PSI conforme a rota. Aciona 5420, controle 120, décima 80. Pronto, puxa só no meu. Localizador, 2222. Passarei 2222, torre na frequência 198, decimal 9. 2222. Salvador, boa noite, passarei 2228. Está estabilizado no ILS, faz 1-0. Tenente Passaredo, bom dia, continue a aproximação, informe baixado travado, ajuste 1016 agora. 7-2228. Baixou e travou no momento. Tá visual, 2228. Tenente livre pouso na 0, ventana 70 graus, 099, a pista encontra-se um pouco molhada ainda. 7, pouso autorizado, 2228. 7 nas próximas. Para a cópia 3520 da TAM. Prepare a saída por regime Passarei 2228 no solo azul 4, libera a direita. Mantenha no escuta, táxi autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, posição número 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, na sua 2228. São 3510, copia. Zadara Caju, nível de voo 190. Decola pistão na 0, curva esquerda após, cumpre o perfil Pucajama após. Direto Aracaju. Aceno transponder 5495, controle ano 20, decimal 80. Estão pronto. Livre Informa Taxi, 1173. Totalmente pronto, 3520 da Santa. Ah, virou a Silva. Sexo autorizado via Pátio Indial, ponto de espera da porta pronto, seguindo o Airbus Delta como número 2, ajuste 1016. Lima. San 3520, autonomia 2 horas e 40, alternativa 5, 1, 2, 5, a bordo. direita vem ainda, ponto de espera é a porta pronto, pode deixar 1016, 3520. 1016, direita ainda, a porta pronta 3520. Linda Cola, Antuna 60 graus, 1, 3, faz. Mateno, 173. São 3520, decolou 28, agora o controle em 120-2180, com voo. 208, voa 3520. Controle, salvador, 3520, passo a 1200. 3520, contato radar, sensor 190 na saída Fuca. Saída Fuca, Fabião 90, até 3520. Antônio 73, decolagem autorizada, Antônio 70 graus, 159.